уже разобрали, куда есть Сиэтл, Москве, Прохват. Autorizado, prefeito de zero, por segundo 7, investir na Tucajamo Aracaju, transponente 42, controle do comandante 108. Como não copia a saída? Tucajamo Aracaju. Pode soletrar? Papá, uniforme, Charlie Alfa, saída. E a transição Alfa Romeo Uniforme. O Caracaju, tá, obrigado. Então, nível 370, decolada dessa, curva esquerda, então, na Puc Caracaju. Depois, quando é o período 17, o quadro 208, e o transplante 5442, né, 35 decimal, o da 352A. Correto, Chegrão. Obrigado, tchau, tchau. 63. Alternativa e autonomia. Ah, desculpa, Fortaleza com 3 horas de autonomia. Autorizado, 3520, minha parte principal da Sul Índia, ponto de espera da 101 no 1895, QNH, 1093. 1093, minha parte 3819, 3520, cruzada linha de colapso, estando a zero, vento 120 graus, 0612 nós. Romeu 3520, decolar 241, no controle 208 com bom voo. 208, só daqui a pouco, 3520. Salvador, TAM 3520, bom dia. Delta 3520, contato radar decolagem, se for para nível 370, saída PUCA. Radar nível 370 na PUCA, TAM 3520, solicita para onde vai, Caju? Guarde, então, 3520. Obrigado. Zero, vou direto Recife da Brasília. É, direto Recife da 3520, obrigado. Salvador, bom dia, Delta 38 no meio, informação eco. Delta 38 no meio, acione a identificação, veio direto para o Serra Vitor 366, desça para 4.000 pés com ajuste padrão. Serra Vitor 366, 4.000 pés, padrão, Serra 38 no meio. 3520, Schumacher Recife, frequência 125.45 e alterna 126.85. Prossiga. Autorizado, é quanto término? Cruzando 060 para 4000, está 3816. 3816, está autorizado a final da aeronave, desça para 2.503, o ajuste 10 no 3, informe a estabilidade. Autorizado a final da aeronave, 10 no 3, descendo para 2.510, reporta a estabilidade. Está 3816. Avisado, RNAVE, 10-3-8-1, né? 381-6, completa final, chama a Torre Salvador, 718-95, turbo pop. 1895 com a Torre, 381-6, pode. Torre Salvador, bom dia, está 38-16, estabilizado com o campo à vista, baixado e travado. Então, 38-16, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-11. Avisado, pouso na 1-0 para o TAM 38-16. Gente, bom dia. Para mim, sol 03, liga direita, chame sol 21, decimal 9. Sol 219, está 381, obrigado, bom dia. Sol Salvador, bom dia, está 381, livrou na 8-6, 3-7, Alfa e Juliette, posição 11, parte 1. Alfa e Juliette para posição 11, Delta 38 na mão. Delta Papá, está em contato radar, vou na proa de Mari, chama no ideal descida ou ajuste no 0 no 3. Para 4.000 pés, ajuste uma 0 no 3.